Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana, com Lucas Nucci. Bem-vindos ao Horóscopo do Canal Mercúrio. Meu nome é Lucas Nucci e eu venho trazer as previsões, o clima do céu para os próximos, para essa próxima semana, que se inicia amanhã, domingo. E isso, esse texto que eu vou dizer agora vale para todos os signos, tá bem? Então vamos lá. Lua minguante inaugurando essa semana em um momento em que a gente precisa desacelerar com as verdades estabelecidas. Até porque vai dar para ir percebendo que o que a gente acredita ser o certo, o lógico, o racional, o elevado, na prática não faz mais sentido, né? Desapegar das leis, as que vêm de fora e as que você se deu. Não adianta forçar a barra ou insistir num dogmatismo. Afirmar o que é velho como verdade absoluta não tem colado mais. Seja porque não funciona na prática, seja porque a sua sensibilidade tem trazido coisas maiores. É preciso ouvir a face misericordiosa da justiça, principalmente da justiça com a sua própria sensibilidade, com a sua própria subjetividade. Veja só, a intuição e as percepções interiores, elas são maiores do que as tábuas de lei. Então, dedique-se a olhar as coisas de uma perspectiva mais elevada, considerando os sentimentos das pessoas e os seus próprios. Como seria relativizar, dialogar, encontrar soluções alternativas com criatividade e leveza? E aí, a partir disso, agir com ética, reinar com abertura, agir abrindo mão de si em nome de uma coisa maior. Isso é se colocar a serviço do que é superior, consciente e verdadeiro. É tempo de transformar suas relações, seus afetos, seus interesses, e isso tem sido uma tônica desse ano. Então aproveite os aprofundamentos que essas semanas de Vênus em Escorpião têm nos trazido para reciclar seus gostos e desejos. O ciclo do Sol em Sagitário é o ciclo de pensar o futuro, de caçar as novas possibilidades, de olhar para frente, para voar por cima da mesquinhez e da pobreza de espírito. Sagitário é liberdade, mas ela não é exercida se a gente não se abrir a outras formas de pensar e de viver a vida. A meta é evolução. Esse é o clima das próximas semanas, né? Aliás, da próxima semana. Então, isso serve para todos os signos. Na semana que vem eu vou voltar para falar de como será a outra semana e daqui até o final da transmissão da rádio, tá certo? Fica ligado aí que tem mais programação. E se você quiser mais conteúdos de astrologia, você pode me encontrar no Instagram, que é o @canal_mercúrio. Canal Mercúrio, tô lá todo dia com conteúdo de astrologia, de baralho cigano e de tarô. Então, segue a programação da rádio, do condomínio e não sai daí. Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana, com Lucas Nucci. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.